Pegada. Pegada. Alô, você novamente, Luiz com Z, sim, eu mesmo, aqui no podcast de Pegada. E hoje vamos tratar de um assunto que não é exatamente música, sim, mas pode ser também. Hoje a entrevista com a galera do Espaço Fluxo, que é um coletivo de artistas, de agentes aí da cadeia produtiva das artes no geral. Artistas plásticos, músicos, cineastas, videomakers e tudo mais. Conversei com eles durante uma festa que eles organizaram lá em Sabará, a festa chamada A Quadrilha. Foi uma festa junina, mas bem diferente assim, não teve fogueira e nem teve quadrilha mesmo, foi rock and roll na veia, tivemos várias bandas legais tocando lá. E, bom, ficamos aí então, vamos ouvir o que a galera do coletivo Fluxo tem pra dizer. E na volta eu apresento também a banda de BG, que foi uma das bandas que se apresentaram lá na festa, lá em Sabará, que foi bem legal. Então vamos lá, Espaço Fluxo com a palavra. Bom, tô aqui com a Mari do Fluxo, a gente tá aqui na quadrilha, né, mano? A festa aqui, a festa junina moderna aqui, né? Nada caipira aqui. Ô Mari, fala um pouco sobre o Fluxo, o que é o coletivo, como é que nasceu, de onde vocês se conhecem, fala um pouquinho disso aí pra galera. Então, o Fluxo é um aglomerado de artistas, a gente se formou a grande maioria na Guiá, né, da Weng. Somos artistas plásticos, jornalistas, publicitários, arquitetos, e a gente está junto tentando promover uma junção de linguagens artísticas em prol de buscar novos espaços para viabilizar esses eventos e produzir a arte de uma nova forma. Basicamente isso. Legal. A gente está aqui na festa aqui em Sabará, né? Qual que é a proposta da festa? Estou vendo que tem banda, está vendo projeções, DJ. Vai um pouco nesse caminho assim, o que mais que vocês promovem assim, o que já fizeram? Fala um pouquinho da história de atividade do Fluxo. Então, esse evento A Quadrilha, a gente tentou fazer uma brincadeira com a quadrilha, jogar um pouco com literatura marginal mesmo, buscar isso da literatura, e a gente está fazendo esse evento com projeções, com música, para tentar viabilizar também uma nova atividade que se chama Laboratório Fluxo, que é a ideia das pessoas conviverem mais ou menos uns 20 artistas e trocarem experiências, e a partir disso construir um grande laboratório que tenha como uma forma expositiva, desde a literatura, as artes plásticas, a música, tentando fugir um pouco desse formato que os coletivos têm feito só de música, tentando buscar aglomerar outras linguagens artísticas para esses eventos. Legal. Se por acaso alguém que ficou sabendo do Fluxo, um cara que é artista plástico, músico, qualquer coisa assim da área, se quiser se integrar ao coletivo, assim, tem como, é possível, como é que tem que fazer, ou vocês são um grupo já fechado, não no sentido de panelinha, mas no sentido de proposta mesmo, como é que é isso aí? Então, a configuração do Fluxo é o seguinte: existem os membros efetivos, que são 11, que, como eu disse, são entre jornalistas, artistas plásticos, arquitetos, publicitários, e tem as pessoas que são associadas ao Fluxo, que são artistas, enfim, bandas, como o Quarto Instrumental, o pessoal do Fluxo. É só mandar um e-mail para espaçofluxo@gmail.com e aí conversar, propor, e a gente se junta em forma de associado para tentar promover, juntar todo mundo e promover eventos que incluam todas essas linguagens. Maravilha, eu sou a Mário do Fluxo, eu também encerro por aqui que eu vou curtir a festa. Valeu! We'll be right back. Então, Espaço Fluxo aí, vocês puderam conferir um pouco do que é a proposta da galera. Achei bem interessante. E se você é artista, então aí já tá aí dada a dica sobre como se relacionar aí com a galera do Fluxo. A banda de BG hoje foi uma banda que tocou lá na festa deles, na quadrilha. Por sinal, um sítio muito bonito, uma decoração fantástica. Me disseram que foi feito na última hora, né? O proprietário cortou um monte de tronco, de árvore, montou lá um palco de improviso. Ficou muito bom. Eu aprovei mesmo, ficou muito bonito. A banda de BG tocou lá, foi a última banda da noite. Foi o Iconile com a música Rua. Foi a música que vocês ouviram aí no BG. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem a gente tá de volta aí novamente aqui no podcast do Coletivo Pegado. Lembrando aí do Transborda, o Transborda tá chegando em setembro aí, já tá batendo na porta. Se você quer saber informações sobre o Transborda, siga o perfil no Twitter, @transborda, além de seguir o perfil no Twitter, entre no site festivaltransborda.com.br. É isso aí, o podcast de Pegada vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. E um abraço. Pegada. Pegada.